A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais cinco vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa. Só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Chama de viciado, difícil é entender que pela sociedade somos desprezados. Que são milhões entre 13 e 17 anos, com o desejo de consumo, sonhando com trampo, desprevido dos próprios direitos. Discriminado pela idade e outros preconceitos. Às vezes por sermos pobres, às vezes por sermos pretos. É desse jeito, ninguém pensa em ajudar, nem para pensar porque estamos assim. Cada um no egoísmo, só pensa em si. Mas eu vou falar como tudo começou. Foi quando eu percebi que para a sociedade não tinha nenhum valor. E na carência do amor, de falar e ser ouvido, compreendido, conheci a pedra e o maldito cachimbo. Primeiro pega, pura magia. Depois dessa desandei, queria todo dia. Me tornei dependente de um mundo de ilusão, quando tudo que eu queria era um pouco de atenção. Um pouco de atenção. Eu até penso em parar, mas não tenho forças. Eu só queria viver e ter um trampo de boa, ajudar minha coroa, ralar e ser feliz. Mas do jeito que eu levo, eu vivo por um triz. Percebi que estou cometendo suicídio. O fato é que me tornei refém do vício. Só a pele e o osso, sem perspectiva. Desprezado pelo governo e alvo da polícia. Casa de recuperação, como sempre, sem vaga. No cemitério, coveiro tá ganhando por vala. Minha coroa tá tensa e não quer a notícia. Minha cara no jornal, dando ibope pra polícia. Percebo que tô andando na contramão, pedindo a chance pra viver e tudo diz que não. Alvo passo pra polícia que quer mostra serviço, e conhece muito bem quem é refém do vício. Viver na minha pele, mano, não é fácil. Já vi outros viciados morrerem, e a desculpa usada, envolvimento com tráfico. Em vez de todos contra o crack, estão todos contra nós. Mas só queremos viver, e essa é a voz. Sei que estou sem força e não posso fazer nada, e que pra todos a morte é o fim da estrada. Eu só queria uma chance nessa voz desarmada. Doutor, atende por favor, apelo do viciado. Apelo do viciado, apelo do viciado, apelo. Eu até penso em parar, mas não tenho forças. Eu só queria viver e ter um trampo de boa, ajudar minha coroa, ralar e ser feliz. Mas do jeito que eu levo, eu vivo por um tri. Por um tri.